Autorizado, Gol 9738, reporte táxi. Reporte táxi, 2732, precisamos de Gol 177 Morro, 3 horas e 43, Galeão. Gol 9738, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera Torre Salvador, no 8.95, com 1012 no ajuste, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 2295, obrigado, boa noite. Salvador, Gordon 561, Gordon 7, para o pushback de funcionamento. Gol no 561, Cordeiro de Cã, equipe de solo, chame táxi. Controlando coordenação, chamarei para o táxi, gol no 9738, na próxima ponte para a estação de Sinop. Gol 9736, autorizar a Bom dia, Gol 18, 11. Gol 18, 11. Bom dia, informação em curso Delta para Porto Alegre. Ponto Cobre. Gente da Delta, prossiga 4. Gol 18, 11. Autorizado Porto Alegre via Upzulu 21, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola da 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa DCT Nitibu, onde intercepta a aerovia. Transponder 5404, controle Salvador, opera em 120.8. Boa noite, o Mono 1 autorizado, nível 340 para Porto Alegre. Para o Zulu 21. Como a rota do plano, vai decolar da 10, curva direita, voa Arbor 1, Elefa, DCT Nitibu, e então a Zulu 21. 5404-208. Voo 8. Correto, voo no 811, reporte para pushback acionamento, portão 1. Reporta. 3-2. Contrato radar, suba para o nível 380, autorizado direto Leda. Direto Leda, pode coordenar o 36 pra gente, por favor, cara. Aguarde a coordenação. Certo. 561, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 0 via Pátio Principal, Taxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador, 118, decimal 95, com 1012 no ajuste, tenha um bom voo. Voo 9738, autorizado nível 360 e direto Mótiva. Direto Mótiva, 360, obrigado. Bono 561, decolado 0500, controle Salvador 10.8, bom voo. Bono 561, não copiou? Não, negativo, senhor. Pode repetir o valor, 561. 10.8, decolado 01. 208, boa. Ok, Doutor Salvador, boa noite. Bom dia, Bono 561, decola. Tá, é o Lederumi. Bono 561, bom dia, contato radar. Chuva para o nível 360. Autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo para o 360, Bono 561. Voo 9738, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 125, 128, 8, bom dia. Gola 561, autorizado pelo Centro Recife, direto Dog Sul. Direto Dog Sul, Gola 561. Luna 561, chame Sandra Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 251288, Luna 561, boa. Saldo, gol 1891, puxa de acionamento, box 1. Autorizado, gol 1891, reporte táxi. Isso, puxa uma táxi. 145, Campinas. Bono 811, autorizado táxi via Índia direita até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, torre 118, decimal 95, comer 12 no ajuste, tem um bom voo. Obrigado, Índia, torre 295, tá bom. Falou, Salvador, bom dia, da 3601, Delta Delta, autorização 340, São Paulo. Então 3601, Delta confere, quanto cobre? Matheus. Então 3601, autorizado Congonhas, via Upzulu 10, Bubave, Upzulu 16 e conforme rota do plano, nível de voo 340. Decolada 10, curva direita, saída Sahel, Leda, Mótima. Transponder 5413, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Autorizado 340 para São Paulo, Upzulu 10, Bubave, Upzulu 16. Fala 10, curva direita, Natael, Leda, Mótima, 5413, transponder, 208, controle, Santa 3601. Correto, Santa 3601, reporte para pushback, acionamento, portão 9. Aqui um minuto na posição, ok? Gente, então chama quando pronto novamente. Eu vou esperar boa noite, né? vai decolar o Gol 819. Gol 811, autorizado a linha de decolar, sinal 0, vento 100 graus com 0 segurança. Linha de decolar, tá 10, Gol 811. Uno 8, no 1, decolado 23, controle Salvador, 120 decimal, 8, bom voo. 208, 8, 9, bom dia. Bom dia, Gol no 8, ou no 1, cruza 1500. Boa noite, no 1, bom dia, contato radar. Bom dia. Ou no 89 não comprou o controle? Copiei contato radar, mais nada. Contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Elefa. Agora recebi, 340 direto Elefa, Gol no 89. Eu já autorizaria para o Gol 8 no direto MOP? Confirme a posição. Mike Oscar, Papa Serra Oscar, MOP. Certo, aguarde a coordenação Gol 8 no 1. Obrigado. Gol no 8 no 1, autorizado pelo Centro Recife, direto Utigir. Utigir, gol no 8 no 1, grato. Gol 1891 no Semicentro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. estacionamento próximo. TAM 3601, autorizado, repasse táxi. Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray Zulu, Mach 3. Alfa, X-Ray Zulu, prossiga, bom dia. Bom dia, beleza, solicito autorização de reboque, Mach 3 para a posição 1 do Mach principal. Gente, Alfa, X-Ray Zulu, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no Mach principal. Estimativo, reportarei para ingresso no Mach principal. Caixa 3601-79 a bordo. 4 horas de autonomia, Galeão. Caixa 3601 confirmando 079 a bordo? 179. 179, ciente. Autorizado táxi via Apache, táxi Índia, no ponto de espera, quando pronto, torre 1-18-95, com 1012 no ajuste. Tenha um bom voo. Índia 295 no ponto de espera, 3601, bom dia. Alfa X-Ray Zulu, autorizado para seguir com reboque até o portão 1. Reporte ao término. Afirmativo, autorizado, ingresso até a posição 1, reportaria ao término. Então 3601, autorizado a alinhar e decolar, 190. Vento 10 graus, 07 graus.